Porque a vida mesmo, é todo um canto. Se se cala o cantor, morre de espanto a esperança, a luz e a alegria. Se se cala o trabalha e não tem voz, procura quem há de lutar por seus salários. Que seria se o que canta não levanta sua voz das tribunas pelos que sofrem, por aqueles que não tem nenhuma culpa de serem pobres. Se se cala o cantor, morre a rosa. De que serve a rosa sem o canto? Deve o canto frente ao crime, que se levantem todas as bandeiras quando o cantor se planta com o seu grito, que mil guitarras ressoem noite adentro numa imortal canção ao infinito. Se se canta